reflexo me diz. É que viver dessa forma é mentira e nem um pouco bom pra mim. Ter um sorriso no rosto não mostra nada por dentro. Pareço forte pros outros, mas esse é o efeito do veneno que o mundo traz. Partiu no meio a intimidade, quando eu tenho feito parte. Culpado, dominado pela incapacidade. Sinto frio, é tenso. Escravo do carnal me fez completamente congelado por dentro. Me sinto sujo, tão longe do seu amor. Não sei se sou covarde, às vezes por não lutar, ou fraco porque por vezes o mal me dominou e aí ficou e perfurou no profundo buraco. O pecado me guiando é complicado, tô seguindo no piloto automático. Orações com palavras tão vazias, isso quando não se tornam tão repetidas. Por quantas vezes disse que ia mudar e não mudei, tantas disse que faria por você e eu falhei. Envergonhado agora abro o meu coração, nem sei se sou digno de te pedir, mas preciso do seu perdão. Meu Deus, eu não sou santo, preciso da sua mão. Minha mente suja, os sentimentos fora do lugar. Sozinho eu não possuo forças e tu podes me dar. Desesperado eu peço, Pai, me ajuda a melhorar. Me sinto podre como um lixo, tô disposto a me entregar. Sozinho não aguento, Pai, não dá. Segura minha mão pra eu caminhar. Contigo sei que eu posso descansar, então me leva pro melhor lugar. Sozinho não aguento, Pai, não dá. Segura minha mão pra eu caminhar.